última vez. Foi real, juro que não sonhei. Vou correndo ao passado pra buscar. DJ Marujo, o caçador de sucesso. A maior mídia do Pará. Agora vai tocar. www.gilsonslanches.com.br. Nossa última vez foi real, juro que não sonhei. Vou correndo ao passado pra buscar. DJ Marujo.